DJ virtual do Pará. Simplicidade e humildade por onde passa. DJ virtual do Pará. Uma realidade virtual pra você. Olá, seguidores. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. Tocando belas canções pra você me escutar. Quero te olhar, nem que seja de longe. Te admirar quando você passar. Simplicidade e humildade por onde passa. Não dá pra entender por que você se foi. Volta pra mim, aonde você for, vai lembrar do meu amor. Nada vai mudar. DJ virtual do Pará. Uma realidade virtual pra você. Porque você se foi. Volta pra mim, aonde você for, vai lembrar do meu amor. Nada vai mudar. No fundo do seu coração. virtualmente feito pra você. Yes. Só quero que me escute, que me deixe falar. Me mostre todo o sentimento que me faz sentir. Essas são as palavras de um verdadeiro amor. Só não se afaste, não consigo controlar a dor. Você me diz que não dá. Mas eu acredito no amor. Sei que é mentira, pois eu sei que ainda me ama, ama demais. Vem salvar o nosso amor. Eu vou levar você, seja onde for. Mora em meus pensamentos. E a noite ao dormir é meu sonho bom. E sempre vou querer ver você fazer o Tê, o Tê de Tupinambá. As flechadas vão te encantar. DJ Dinho é fantástico. Vem se apaixonar. Banda NSYNC. DJ Virtual do Pará. Um show virtualmente feito pra você. Só quero que me escute, que me deixe falar. Me mostre todo o sentimento que me faz sentir. Essas são as palavras de um verdadeiro amor. Só não se afaste, não consigo controlar a dor. Você me diz que não dá. Mas eu acredito no amor. Sei que é mentira, pois eu sei que ainda me ama, ama demais. Vem salvar o nosso amor. Eu vou levar você, seja onde for. Mora em meus pensamentos. E a noite ao dormir é meu sonho bom. E sempre vou querer ver você fazer o Tê, o Tê de Tupinambá. As flechadas vão. Simplicidade e humildade por onde passa. DJ Virtual do Pará. Uma realidade virtual pra você. Toda vez que eu te vejo passar, yes. Sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Simplicidade e humildade por onde sucesso. Passa. Live. Live. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Virtual do Pará. Uma realidade virtual pra você. Live. Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela é decidir

virtualmente feito pra você. Yes. Cidade e humildade por onde passa. DJ Virtual do Pará. Uma realidade virtual pra você. Pra você. Cidade e humildade por onde passa. DJ Virtual do Pará. Um show virtualmente feito pra você. Nem um adeus sequer, você deixou, fez da minha vida um vazio.

lembrar daquele amor que te dei. Hoje eu guardo, já esqueceu do que te falei. Como dói, você me deixou só outra vez e não teve dó. Eu quero te dizer como estou, não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. E humildade por onde passa. DJ Virtual do Pará. Uma realidade virtual pra você. DJ Virtual do Pará. Um show virtualmente feito pra você. Esse teu jeitinho de me olhar, tenho certeza vou me apaixonar. Nem sei se a gente tem muito a ver, acho que já me amarrei em você. Será que você vai levar a sério? No jogo do amor não tem mistério.

maior referência em Mel. DJ Virtual do Pará. Um show virtualmente feito pra você. Sei que o amor às vezes dói demais. Só com você, eu juro, estou disposto a arriscar. Eu sei, tem tudo a ver. Você nasceu pra mim ou pra você. Vem, me leva contigo. Vou viajar na luz do teu olhar. Sim, eu sei, não consigo. Só os teus beijos me fazem sonhar. Virtual do Pará. Uma realidade virtual pra você. Banda NSYNC. Uma pancada de sucesso. Te encontrei, estou feliz de novo. Não vou deixar você sair. A minha vida assim, como a primeira vez. Sei que vacilei. Sei que o amor às vezes dói demais. Só com você, eu juro, estou disposto a arriscar. Eu sei, tem tudo a ver. Você nasceu pra mim ou pra você. Vem, me leva contigo. Viajar na luz do teu olhar. Sim, eu sei, não consigo. Só o teus beijos. DJ Virtual do Pará. Simplicidade e humildade por onde passa. Pra você. Banda K-47. Banda K-47. As balas. Vamos lá. Onde se escondeu o amor que eu pensei em ser eterno? Por onde passa. Simplicidade e humildade por onde passa.